pouco mais de 10 anos, eu estava digitando um e-mail com a proposta que faria a meu editor na Marvel, Dan Buckley, na época que eu escrevia Capitão América e o Demolidor. Eu sempre tive meus próprios projetos paralelos quando trabalhava para a DC e mantive a propriedade de alguns. Só que desde que eu comecei na Marvel e concluí Sleeper, eu só estava trabalhando em nome do contrato que tinha assinado. Isso era algo que já estava me fazendo perder a cabeça. Precisava fazer uma coisa minha. Ao longo dos anos, eu descobri como transformar as coisas desse trabalho sob contrato criativamente gratificantes. Mas no final do dia, eu sabia que esses personagens e gibis não eram realmente meus. Não me refiro apenas ao fato de que as empresas estão fazendo fortuna com as histórias e os personagens que eu co-criei. Não é isso. Eu sabia o que significava trabalhar sob contrato, quando assinei o contrato. Não, o problema era que eu não tinha voz no design, na publicação, tampouco podia supervisionar a coisa toda. Vou contar um exemplo para vocês. Shane e eu jamais fomos consultados sobre as coletâneas de Sleeper, e Gotham Central teve mais erros de produção do que eu poderia contar, alguns dos quais, para ser bem franco, ainda nem foram corrigidos. Quando você é freelancer, é assim como as coisas são, é a vida. Mas eu lembrei de uma coisa, eu estive lendo e criando quadrinhos a maior parte da minha vida, e minhas brigas sempre foram por controle, as de Sean Phillips também. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei o Sean a bordo de Criminal e enviei aquele e-mail para o Dan Buckley, propondo que esse gibi saísse pelo selo autoral da Marvel Icon. No dia seguinte, eu recebi uma ligação. Tivemos luz verde. Foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Agora, Sean e eu passamos 10 anos criando gibis nossos, inteiramente nossos, onde temos total controle criativo, desde o tipo de papel que usaremos à lombada das versões em capa dura. Olha, eu posso dizer com tranquilidade que isso mudou minha vida. Desde então, todos os projetos que Sean e eu temos lançado, eles vêm alcançando mais e mais leitores do que o anterior. E creio que nos tornamos conhecidos como uma equipe, quase como uma marca. Tenho visto vários novos quadrinhos de crime sendo comparados aos nossos, como se tivéssemos nos tornado algum tipo de padrão. Isso é tão intimidador quanto o inferno. Criminal nos deu a chance de criar um universo compartilhado, se você quiser vê-lo dessa forma, com pequenas histórias humanas sobre o crime, que quando lidas juntas, esperamos que se tornem algo maior. Falando por mim, Criminal me deu um lugar para escrever sobre o que me tornou o que sou. Todos os meus medos, raiva, tristeza e alienação canalizados em histórias de crime. Nesse lugar, eles fazem muito mais sentido do que na vida real. Tenho orgulho de Criminal, como tenho de qualquer coisa que escrevo. Mas enquanto Sean e eu saltamos de um projeto para o outro, temos a certeza que sempre voltaremos a Criminal, porque sempre há algo mais a dizer. Esse texto pertence a Criminal 2016 Special. Foi uma espécie de até breve de Ed Brubaker, a sua menina dos olhos. Na verdade, naquela ocasião, ele e o Sean Phillips iam lançar Kill or Be Killed, e fazia 5 anos que não saía nada da série. Antes desse ato, os dois trabalharam ininterruptamente em 6 arcos, de 2006 a 2011. Eles retornam para uma graphic novel em 2018 e em 2019 para uma nova max série em 12 edições, que acabou de ser concluída em 2020. Os escapistas da capela de hoje, eu, Luigi, te convido para um tour a Center City pelas décadas. Vamos conhecer as famílias Patterson, Lawless e Kurtz, seus perdedores, suas vítimas, seus anti-heróis, seus psicopatas, seus viciados, seus criminosos. Você já sentiu que algumas lembranças, sejam elas boas ou ruins, no final das contas elas sempre acompanham uma certa melancolia, uma certa tristeza? Se não por tempos mais simples que não voltam mais, certamente por tempos realmente miseráveis, né, que você preferia esquecer se tivesse a opção. Mas isso não é nem mesmo uma opção. Ter uma boa memória às vezes é uma arapuca que você monta para você mesmo. Eu acho que os personagens de Criminal vão por aí. Eles se lembram, se amaldiçoam com lembrar. Lembrar nessa série é nunca perdoar. Lembrar te torna mais precavido. Lembrar demais é um crime que você pratica contra si e contra outrem, né? Isso tudo, como veremos daqui a pouco, tem muito a ver com as lembranças do Brubaker na sua juventude, que são formatadas, né, como filmes do cinema noir, só que numa pegada mais contemporânea, né, um neo-noir, né, uma atualização dos conteúdos, do estilo, né, dos elementos visuais do cinema noir das décadas de 1940 e 1950. Isso é algo que o Sean Phillips aprendeu a dominar nos últimos anos, né, em quadros, vamos falar com essa linguagem de cinema, né, em quadros com baixa iluminação, uma utilização muito arguta do chiaro escuro, né, daí a marca registrada dele na série inteira, né, passa por um contraste e um jogo de luz e sombra muito apurado, né. Você vê que ele mantém um padrão, mas isso não impede sua evolução como artista, né? Quer dizer, ainda que o primeiro volume de 2006 esteja anos-luz do traço atual dele em 2020, você não pode usar isso contra ele, né? Para dizer que a arte dele estava ruim, né? O destoa do comecinho da série. Na verdade, eu acho que o Sean Phillips, que tem 55 anos de idade, né? E segundo ele, está completando 40 anos de carreira em 2020, ele realmente disse que começou aos 15, né? Isso aí que você ouviu, né? 15 anos, né? Bom, eu acho que o Sean Phillips é uma máquina bem lubrificada, né? Que só melhora com o tempo. Talvez porque essa parceria simbiótica, né, com o Brubaker é uma coisa sempre desafiadora, né? E hoje em dia, trabalhando com o próprio filho, né, o Jacob Phillips, que fez as cores nos volumes mais recentes de Criminal, reforça ainda mais essa vontade de melhorar, né? Aí, se antes você via um pouco do Mike Mignola clássico, né, agora você vê uma riqueza de cenários de fundo, né, chega a ser um hiperrealismo, né, o estilo William Vance, né, de 13, do mercado franco-belga, né? E isso, na minha opinião, é perfeito para a caracterização que o Brubaker busca nos personagens, né? Ele faz isso numa narração em off, né, com um narrador onisciente, e os personagens seguem a cartilha no ar, né, muitas vezes como anti-heróis em conflito, né, aprisionados em situações difíceis, né, escolhas desesperadas, né, ou moralidades questionáveis. Ele cogita voltar lá e matar todos, mas aí ele lembra dos seus filhos e o que poderia acontecer com os dois se voltasse lá. E algo subitamente acontece com Dick Lawless. Ele pensa em Tracy e Rick, pensa em seus olhos inocentes. O horror o perpassa, o medo e proteção de um pai, um amor por seus filhos que o fere por dentro. Eventualmente ele irá aprender a se odiar por isso, mas isso ainda vai demorar alguns anos. Em suma, Criminal funciona como uma antologia de histórias de crime, né? Cada um dos 10 arcos da série podem ser lidos de forma independente, né? Sem compromisso, mas há elementos em comum, né? E um personagem que aparece em um volume mais atrás volta a aparecer mais na frente, né? Mas o Brubaker faz de um jeito que você não precisa saber o que ele fez lá atrás no passado, né? Para entender o que ele está fazendo ali no futuro. É isso, assim, o passado e o presente andam juntos, né? Mas não de mãos dadas, né? Mas, assim, quais seriam, né, os elementos reconhecíveis, né? São 3. O primeiro deles é a cidade, Central City, né? Uma espécie de cruzamento entre a Central City do Eisner, né, em Spirit, com a Sin City do Frank Miller, né? Os personagens ou cresceram lá ou morrerão lá. Ela não é um organismo vivo, assim, mas é o palco da ação, né? Aí o segundo elemento recorrente é o bar Undertown, que é uma espécie de zona neutra, né? Onde criminosos rivais e todo tipo de fora da lei, até mesmo de dentro do sistema, podem frequentar desde que não arrumem confusão lá dentro, né? O barman chama-se Jake Brown, ou como é mais conhecido, Gnarly, é um ex-pugilista, né, e dono do lugar. Ele funciona quase como aquele vigia, o ato da Marvel, né? Quer dizer, ele promete ser uma figura isenta e imparcial, mas ele acaba sempre atuando de algum jeito em benefício de um lado, né? Aí a terceira recorrência é o personagem Dick Lawless, né? Não entendo isso como um spoiler, mas ele tá morto. Na verdade, essa é a primeira coisa que o Brubaker quer que você, o leitor, tome nota, né? Que o Tig Lawless está morto. Já quem o matou e o motivo, aí são outros 500, né? Porque, como a gente vai acabar descobrindo, assim, não falta quem queira matar o Tig, né? Ou tenha motivos justos para isso, né? Porque esse cara é uma verdadeira força da natureza, né? Me perdoe pela expressão, mas ele é um verdadeiro puro sangue maldoso do caralho, velho. O nome dele é citado logo no comecinho do primeiro volume, né? Covarde. E aí, o volume seguinte, né? Lawless, que é protagonizado pelo filho mais velho dele, né? O Tracy. Tig é uma presença constante, né? Ainda que morto. É aquele encosto que você sabe que tá lá, mas não aparece fisicamente, né? Tig só aparece mesmo, assim, no terceiro volume, que a partir daqui já é inédito no Brasil, né? Porque a Panini só publicou esses dois primeiros, mas a gente volta a isso mais perto do final desse programa. Bom, se nos dois primeiros volumes a história se passa no presente, nesse terceiro, The Dead and the Dying, ou Os Mortos e Moribundos, ela é ambientada em 1972, quando o Tig volta de duas temporadas na Guerra do Vietnã, sendo que ele volta da segunda com todo tipo de merda e trauma na cabeça, né? Só que você não pode usar isso pra passar a mão na cabeça dele, né? Toda noite ele sai de casa, bebe, se droga, rouba, trai a esposa e parece estar cagando para os dois filhos pequenos, né? O Rick e o Tracy. Até que ele assalta a pessoa errada, né? Um associado do chefão local, né? O Walter Hyde, né? E aí quando ele percebe a merda que fez, devolve o dinheiro, mas não sem consequências, né? Ele tem que pagar uns juros e matar todos que participaram do golpe. O interessante desse volume é que o Brubaker acaba contando também a origem de Sebastian Hyde, né? O filho e sucessor de Walter, né? Como o chefão no futuro, né? E conta também a relação do Jack Brown, o dono do bar Undertown, com esse Sebastian, né? Os dois foram criados como irmãos e tinham interesse por uma mesma garota, né? A Danica, né? Que acaba ficando com o Sebastian e se ferra por essa escolha, né? E o Jack também. Porque, por conta dela, ele acaba sendo ferido pelos homens de Sebastian Hyde, né? Que praticamente esfacelam a rótula dele, né? E aí ele é forçado a abandonar o boxe. Quanto ao Tig, ele sempre vai ser um filho da puta, assim, com todos ao seu redor, né? Nunca é confiável. E o que toca acaba sendo amaldiçoado por ele. A única pessoa de que Tracy já teve medo foi de seu pai. Suas primeiras lembranças eram vagas, imagens nebulosas na maioria. Mas ele lembrava bem dos gritos. Ele lembrava da voz de seu pai, gritando. Ele lembrava do medo, um medo tão grande que não podia ser mensurado. Na sua vida, ninguém jamais o amedrontou. Ninguém jamais o fez recuar. Mas o som da voz de Tig Lawless era o bastante para fazer com que suas mãos tremessem de raiva, de frustração. E Tracy se odiava por isso. Diferente da maioria dos garotos, incluindo Rick, ele não buscava aceitação ou admiração do seu pai. Ele só queria ficar longe dele. Queria ser deixado em paz. Porém, seu irmão era justo o contrário. Ele não tinha medo do seu pai. Ele apenas tinha medo de decepcioná-lo. E apesar de todas as surras, de bebedeiras, das mulheres e de tudo mais, Rick ainda o amava da forma que um filho deveria amar seu pai. Rick sempre teve orgulho de ser um Lawless. Orgulho de ter um pai famoso, mesmo que ele fosse famoso por ser um monstro. Para Tracy, entretanto, o sobrenome deles sempre foi um fardo. E quanto aos demais personagens, né? Vamos lá. Isso não é algo dito logo de cara, mas você vai aos poucos desenhando na sua cabeça a relação entre eles. Temos Rick, que é 2 anos mais novo que seu irmão Tracy Lawless, crescendo como eles cresceram e tendo um pai como o Tig. Inevitavelmente, os dois vão ser tocados pelo crime, né? Quando o Rick tem 16 e Tracy tem 18, eles furtam um carro e são presos pela polícia, né? O Rick passa alguns meses no reformatório e o Tracy, como já tem idade para isso, tem 2 opções, ou ir para a cadeia ou engajar no serviço militar. Ele engaja no serviço militar, vira um fuzileiro naval e vai servir no Iraque. Os dois irmãos se dão bem, o Tracy volta para casa rapidamente depois do treinamento básico e o Rick já saiu do reformatório. Ele se despede, né, e o Tracy pede que ele aguente mais um pouco o pai, né, só por mais 2 anos. Até ele também fazer 18 e sair de casa, né? Tracy promete enviar cartas para o Rick todo mês, só que uma vez lá no Iraque ele nunca vai fazer isso. E aí o Rick fica entregue à própria sorte, né? Sem nenhuma orientação ou referência para ele, né? E diferente do Tracy, ele admira o pai que tem, né? Só agora, entre 2019 e 2020, que o Brubaker e o Phillips resolveram contar essa história do Rick, né? Que é ambientada no verão de 1988. Daí o nome do arco, né? Cruel Summer, né? O verão cruel. Mas a primeira vez que o Rick é mencionado em Criminal foi em 2007, no segundo volume, Lawless, né? No presente. E ele tá morto. E aí esse volume, Lawless, é justo o retorno de Trace, né? Que deserta do exército e volta a Center City para descobrir o que houve com o seu irmão mais novo. Eu acho bem curioso esse segundo volume, porque quem faz a introdução dele é o Frank Miller. E o Tracy, mais velho, assim, fisicamente, ele lembra muito o Marvin de Sin City, né? Corpulento e muito habilidoso na arte de matar, né? E assim, o Tracy, ele recorre, né, a um velho amigo do Rick, né, o Jacob, que é um cartunista de uma tira de quadrinhos num jornal de Center City, mas no passado recente trabalhava por fora como um falsificador de documentos, né? Daí o Tracy, ele encomenda novos documentos e um novo nome para tentar passar debaixo do radar da polícia militar que está atrás dele, mas principalmente para se infiltrar na antiga gangue do Rick, né? Descobrir como ele morreu. Aí quando o Tracy consegue isso, né, ele descobre que o irmão se transformou num merda assim tão desprezível quanto o pai deles, né? Só que o Tracy, ainda que negue isso, tem o DNA Lawless, né? E uma das semelhanças entre ele e o pai é que o Tig, no passado dele como soldado no Vietnã, adorava a disciplina militar, a ordem que a perda do livre-arbítrio conferia aos pensamentos erráticos dele, né? Então, tanto para o Tig quanto para o Tracy, o exército fazia bem para eles, né? Porque eles eram apenas armas e não tinham que pensar no que tinham que fazer, né? E contra quem disparar. Eu falava que dá para ler em qualquer ordem, né? Mas nesse caso aqui, eu sugiro que você leia primeiro esse Lawless, né? Esse volume 2 que a Panini publicou. E leia o que é o quinto volume, né, da série, o The Sinners, ou Os Pecadores, né? Que é uma sequência de Lawless, né? Apesar de todos os seus defeitos, Dick Lawless tinha sido a única coisa constante na vida de Rick. E de certo modo, ele nem considerava toda aquela bebedeira e violência de seu pai um defeito. Aquilo fazia parte do que Tig era, o que significava ser um Lawless. Quando Rick era pequeno, algumas vezes, Tracy, seu irmão mais velho, caía na estrada com Tig, enquanto Rick ficava em casa, vendo sua mãe se afogar em bebida e câncer. A única coisa que o fazia suportar tudo isso era saber que o pai ia voltar em uma ou duas semanas, e tudo voltaria a uma versão do normal deles. O silêncio ensurdecedor, a violência. Ele tinha um pai com uma reputação de perigoso. Isso fazia-se sentir casca grossa, como se fosse invencível, como se ele pudesse sobreviver a tudo. Falando assim, você deve estar imaginando que Criminal é só isso, né? Chorume e uma herança maldita, né? Pode ser. Mas no meio disso tudo, o Brubaker usa Criminal para falar de gibis, né? Não chega a ser algo metaficcional ao ponto de se colocar dentro do texto, como o John Byrne e o Grant Morrison costumavam fazer. Não, não. Criminal, além de tudo isso que eu venho falando, é um gibi sobre gibis, assim, é um gibi que mostra o Tig e o seu filho Tracy como leitores de quadrinhos dos anos 70, vira uma leitura em abismo, como a dos contos do Cargueiro Negro em Watchmen. Isso acontece no volume 7, Wrong Time, Wrong Place, ou No Lugar Errado, Na Hora Errada. Aí no sexto volume, The Last of the Innocent, ou O Último dos Inocentes, o Brubaker e o Phillips homenageiam a Archie Comics, e os personagens viram subversões daquele cenário teenager, né, da cidade Riverdale, né? É como se fosse um what if anos depois do ensino médio, numa realidade em que o Art se casou com aquela ricona, a Verônica, né? Ele se torna um viciado em jogos que deve dinheiro a Sebastian Hyde, né? Descobre que sua esposa tá lhe traindo com seu antigo rival da escola, né? Uma versão do Reggie, né? E aí decide elaborar um plano para matá-la e herdar o dinheiro dela. Claro, tem um análogo também da Betty, né? Daquele Jughead, né? Que ele vira um drogadão aqui em Criminal. E os flashbacks são narrados no estilo de desenho do GB Art, né? Cara, é muito bom, muito bem feito. Mas nessa pegada metaficcional, sabe quais são os meus favoritos? São os volumes Bad Night, ou Noite Ruim, e Bad Weekend, ou Fim de Semana Ruim. O primeiro é sobre aquele Jacob, que eu falei rapidamente um pouquinho atrás, em Lawless. E assim, de início, eu achava que o personagem era uma homenagem do Sean Phillips ao filho, né, que se chama Jacob Phillips. E um detalhe que chama a atenção é que o Sean desenha o Jacob à sua imagem e semelhança. Quer dizer, o Jacob pode ser um alter ego de Sean Phillips. Mas sabe qual é o sobrenome desse Jacob na história? Kurtz. Jacob Kurtz. Você já percebeu, né? Jacob Kurtz vem de Jacob Kurtzberg, o nome verdadeiro de Jack Kirby, né? Foda, né? Bom, aí como eu dizia, esse Jacob é um cartunista. Ele escreve e desenha uma tira detetive chamada Frank Kafka. Se eu não disse ainda, o Jacob é o meu personagem favorito em Criminal. Ele é um cara de Criminal que se fode, assim. Mas tem umas surpresinhas que eu não vou dizer quais são para não estragar sua leitura. Mas vale dizer que a esposa dele morreu num acidente de carro, só que o corpo dela jamais foi encontrado, assim. Detalhe, ela era sobrinha desse chefão, o Sebastian Hyde, né? E tanto o Hyde quanto a polícia acham que o Jacob assassinou a sua esposa, né? E ocultou o cadáver dela. Só que depois é provado que ele não teve nada a ver com isso. Ela morreu mesmo no acidente de carro. Mas antes disso ser provado, o Hyde manda os homens dele dar uma surra gigante no Jacob, né? Ele sobrevive, mas assim, leva meses até ele se recuperar. Aí rola fisioterapia e tudo mais, né? Ainda assim, ele fica com uma espécie de dano cerebral e com dificuldade de locomoção. Aí, para reparar o erro dele, o Hyde faz um acerto com um jornal para publicar essa tirinha do Jacob, né? Quase como um pedido de desculpas, né? E é bem legal que essa tirinha também aparece dentro do gibi como a do volume do Art, que eu falei ainda agora. Aí, lembra que eu comparei o Tracy com o Marvin, né, do Sin City? Pois pronto, eu acho que o Jacob, nesse volume, Noite Ruim, ele é como um Dwight de Sin City, que se ferra por causa de mulheres fatais. É bem legal esse volume e o plot twist dele rima com a outra história com o Jacob, né, que foi publicada mais recentemente, né, Fim de Semana Ruim. Mas, cronologicamente, esse Fim de Semana Ruim é anterior à Noite Ruim. E, cara, esse Fim de Semana Ruim é genial. Genial com G maiúsculo, assim. Nela, o Jacob ainda não trabalha com quadrinhos, né, na sua tirinha, mas ele já trabalhou anos antes como assistente de uma lenda do meio, né, o Hal Crane. Naquela altura, a gente fica sabendo que o que ele tinha afastado ele do sonho de ser um cartunista profissional foi um comentário negativo desse Hal Crane, de que ele não tinha futuro nos quadrinhos. Então, é julho de 1997 e Hal Crane está na cidade, né, a convite da organização da Comic Con de Center City. Ele será o principal homenageado da premiação de quadrinhos que ocorrerá lá. E o cara tem um histórico difícil, ele é rude, tem opiniões fortes, tem rixas com muita gente da indústria, né, sobretudo com outros profissionais que ele julga terem passado a perna nele, né, em contratos de adaptações animadas, merchandising. Todos parecem ter alguma ressalva com o Hal Crane, mas ninguém em sã consciência nega que ele não seja um gigante dos quadrinhos, né? Tanto que ele vai receber um prêmio por sua obra, né? Só que ele é avesso a esse tipo de evento, né? E que a produção esperava que ele ignorasse o convite e o prêmio, né? E eis que, surpreendentemente, ele aceita, desde que o Jacob, seu antigo assistente, assessorasse ele no evento. Cara, e o nome do gibi não é Fim de Semana Ruim à toa. Esse Hall é um senhorzinho filha da puta, assim, beberrão, brigão. E ele tá na cidade não pra ir à cerimônia do prêmio, né? Mas pra reaver umas artes originais que ele acredita que tem um roubado dele. E hoje vale um dinheirão, né? Aí pra isso, até aquele Rick Lawless entra na fatura pra roubar do colecionador que o Hall julga ser o ladrão do seu trabalho. É um gibizaço, com muita discussão gibizeira que você reconhece. Nomes como Barry Windsor Smith, cameos do Will Eisner. E o que é mais legal é que o Hal Crane é um arquétipo de muitos figurões da indústria dos quadrinhos, né? Você pode dizer que ele tem um tipo de talento e ressentimento de Jack Kirby e Alan Moore, mas ser um reconhecimento ou uma obra de envergadura que o definisse, né? É um ídolo para os poucos que se deram ao trabalho de buscar identificar ele como artista, né? Por exemplo, daquela edição do Zanger, que o Tig Lawless é fã, né? Inclusive tem uma história que ele está lendo uma edição na prisão, Esse Hall Crane é aquele artista que só a gente acha que é fã dele, você percebe? É o tipo de artista que é o Hall Crane. E é também o tipo de gibi que você vai ler e vai se reconhecer dentro dele. É engraçado quão rápido você se decepciona quando conhece seus heróis. Porque quando peguei esse emprego de assistente, eu estava certo que seria a melhor coisa que já aconteceu comigo. Veja, eu nunca me dei muito bem com as pessoas. Eu tinha amigos, claro. O Leo Patterson, a Jenny Waters, o Rick Lawless. Mas até eles me deixavam ansioso e alienado na maioria das vezes. Toda a minha vida, os meus dias mais felizes sempre foram os que eu estava sozinho com meus livros e gibis. Aqueles eram os meus amigos de verdade. Aqueles que me ajudavam a escapar de toda a cacofonia na minha cabeça. E na primeira vez que vi o nome dele nos créditos em Espada Selvagem número 54, Hal Crane se tornou o meu artista favorito. Eu tentava desenhar que nem ele, lia e relia suas entrevistas em fanzines dos anos 60 e 70. Isso ocupou uma boa parte da minha infância. Eu sabia que ele não era o mesmo cara daquelas velhas entrevistas quando fui trabalhar para ele. Mas ainda vi estrelas rodopiando nos meus olhos. Eu estava indo estudar com um mestre, mas a realidade é que o Hall apagou essas estrelas bem rápido. Se você já leu ao menos os dois volumes de Criminal publicados no Brasil, deve ter percebido que eu ignorei até agora o primeiro volume, né, o Covarde. E foi de propósito, eu estava evitando falar sobre ele porque a narrativa leva à identidade do assassino de Tig Lawless. E eu queria que você descobrisse isso por conta própria. Mas sem spoilers, esse volume inaugural é sobre Leo Patterson, né? O tal covarde do título, né? Ele tem esse apelido não porque seja um frouxo, né? Mas porque todo golpe que ele arquiteta não tem margens para erros, né? E se algo der errado, ele sempre tem um plano de fuga, né? O único medo que ele tem é de ser preso, né? Isso é algo que ele herdou do pai, Tommy Patterson, né? Que eventualmente trabalhava com Tig Lawless e Easy Kurtz, né? O pai do Jacob. Na história desse volume, ele decide trabalhar num golpe com dois policiais corruptos e a viúva de um antigo parceiro dele, morto num assalto que deu errado. E ele tem muitas ressalvas nesse novo trabalho, mas ele acha que tem um débito com Greta e sua filha Angela, né? Corta agora para My Heroes Have Always Been Junkies, ou Meus Heróis Sempre Foram Viciados. A primeira graphic novel original de Criminal, quer dizer, foi lançada direto nesse formato em 2018. Daí se você nunca leu Criminal e de repente me perguntasse por onde começar, claro, eu recomendaria você ler esse Covarde, né, o primeiro volume, e depois ler esse Meus Heróis Sempre Foram Viciados. Tem uma conexão bem bacana entre as duas histórias, que eu não vou dizer agora qual é, mas isso fica bem melhor quando você liga sozinho os pontos. Mas do que trata Meus Heróis, né? É sobre Ellie, uma dependente química numa clínica de desintoxicação, que tem uma obsessão por músicos viciados em drogas, né? Muitos deles mortos dentro daquela regra dos 27, né? Aquela coincidência cósmica que levou Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Johnny Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, todos eles morreram aos 27 anos. Mas assim, é impossível você não se deixar seduzir pelos argumentos da Ellie, né? De que as drogas teriam ajudado esses astros a transcenderem-se artisticamente, né? Musicalmente. E à medida que o Brubaker vai desenvolvendo esse enredo, não entra em cena um falso moralismo, assim, um dedo acusador ao estilo Arqueiro Verde do Denis O'Neill nos anos 70. Muito pelo contrário, assim, algo quebrado em Ellie, e embora ela saiba disso, ela se diverte com isso, desafiando o senso comum das pessoas. E como eu disse, ela está internada, mas não para se desintoxicar, né? A resposta só vem perto do final. E traz justo esse link que eu falei com o Covarde, né? Aí uma dica, né? Leia Meus Heróis com Spotify ou Deezer ou qualquer serviço de streaming de música que você usa, né? O texto meio que exige isso, porque não dá pra ignorar as menções a álbuns, canções e os casos verídicos que ressoam na vida de Ellie, né? Ela internaliza tanto seus ídolos que a biografia deles começa a se confundir com a dela. Em especial as histórias de Billie Holiday, Gram Parsons e John Lennon, né? Então, não tem outro jeito, assim. Se você for ler, você precisa ouvir E eu acho que senti também. A minha passagem favorita é quando a Ellie, aos 12 anos, ela convence seu tutor a se hospedarem no Joshua Tree Inn, assim, num quarto vizinho à suíte que Grant Parsons teve uma overdose de heroína e morreu em 1973. Aí dois detalhes nesse caso. Primeiro, a namorada do Parsons tentou reanimá-lo colocando cubos de gelo na bunda dele. E segundo detalhe, o melhor amigo desse cantor, dizendo seguir o último desejo dele, roubou o caixão e queimou o corpo do Parsons no deserto. Essa história rendeu um filme bem jóia em 2003, o Grand Theft Parsons, né? Ou Parceiros Até o Fim. Vale atrás. Mas lembra que eu falei lá atrás que Criminal tem um quê autoficcional? Pois é, ouve só o que o Brubaker disse à época do lançamento desse gibi. Tirei esse trecho de uma entrevista dele na revista GQ, que estará no link desse episódio. Há certas experiências em sua vida que apenas se perdem na memória. Ficam mais vívidas que outras memórias do seu passado. Eu estou numa idade em que olho para trás com carinho quando eu era muito infeliz na vida real. E digo para mim mesmo, aqueles eram os bons e velhos tempos. Minha infância foi bem estranha. Quando era criança, meus pais se divorciaram. Minha mãe se juntou aos alcoólicos anônimos e me levava em todas as reuniões. Eu tenho todos esses momentos vívidos, quase táteis na memória, de estar nessas salas cheias de adultos falando sobre seus vícios em drogas e álcool, todas essas coisas que eles fizeram, acidentes de carro, amigos que morreram. Só lembro de ouvir sobre coisas assim. Acho que por ter sido exposto a isso tão novo, ou talvez seja apenas minha própria natureza, sempre senti empatia por esses tipos. Eu também romantizo um pouco, já que minha mãe fazia parte daquele grupo. Então eu sentia como se fosse algum tipo de tragédia familiar ou algo do tipo. Eu entrei em muitas situações ruins, muitos problemas, mas sempre me recordo daqueles anos com minha mãe, dos meus 20 anos, de tudo aquilo passando de raspão em mim. Eu era jovem, estava com o foda-se ligado no máximo e a ficha não havia caído ainda. Só sabia que seria um artista. E sim, eu estava saindo com má companhia, cometendo pequenos crimes no caminho. Mas isso ficou fora de controle e eu entrei em sérios problemas e quase fui para a cadeia. Então eu sempre tenho muitas lembranças daquela época. Eu acho que são algumas das memórias mais intensas da minha vida. Quando você chega perto de quase ir para a prisão, você nunca se esquece disso. É quase como a memória que você guarda consigo, seu primeiro amor. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, o Escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman anotado, o Justiceiro Max do Guardians, o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. E se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário, dá uma estrelinha para a gente no iTunes ou no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.